broadcast. Good morning, Charlie Victor, Kilo 7044, Pearl 1. That is number 1. Charlie Victor, Kilo 7044, radio contact. All this cross time via number 1 departure, Kilo level 200. Number 1 departure, climbing Charlie level 200, 7044. amadores de Taipa 1 no oído de Malandro. Charlie de Tokyo 7044, conforme a Ed. Control 4815, autorizado posto. Zona 0, vento 080 graus, 059. Fique fora da 0485. Azul 9235, autorizado, tá? Até o ponto de fora, dia 15, ponto de fora no ponto de bronze, na negar, mas é uma vez. Contratar Fuselagem, você pode ligar de voo 360, valida. 360, valida, o azul 92. 235, estamos dentro de Recife, você está em segunda vista, 3-1, alterna 1, 2, 3, 8. Não é nenhum envio, contato de teste, funciona, não é isso, não é isso. Salvador Tower, boa noite, Argentina, 190 full established. Pilot X-ray 1, runway 10, information echo. Runway 10, runway 10, 0 degrees, 049. Runway 10, Argentina 1916. X03, turning right, approach taxi Alpha Zulu, gate 11. Tower autorizado por día. Com 1961 autorizado para Guarulhos e Anderson 10 do Baté, desejou 360. Saudação Bruno, Leda Mótima. Escola da Vista no zero, fazer decolagem, primeira curva direita. Até no transponder 5246. Controle 120, décima 8, zero. quando está verificado com MED 1 para 2000 pés, iniciou o cilindro no 0 no 2. Direto top. Alpha, just round the task at 0.7 via 5 Julia Charles, 0.7 from Canada, 0.7. Bonjour, nous sommes 1 des collabos 33, Canada, contrôle 120, it's my way to get it. Bonjour, nous sommes 1 des collabos 33, Canada, contrôle 120, it's my way to get it.